Selassie, Duke Rastafari. Ele é o autismo que tudo sabe, nos deu erva da sabedoria como arma nessa vida. Então, mais fogo, pum, pum, pum. Teme minha erva da sabedoria, todo dia, toda hora, nessa vida. Eu fumo erva todo dia, fumo erva todo dia, fumo erva todo santo dia. Dê minha medicina, essa é minha cura divina. Ela me anima, ela me leva para cima. Eu fumo erva todo dia, fumo erva todo dia, fumo erva todo dia. A Babilônia quer me prender, a polícia vem atrás de mim, eu tenho que correr. Sou um cowboy fora da lei, só eu sei se eles me pegam, vão me fazer sofrer. Por amor, sou caçado por amar. Minha doce erva, minha erva sagrada. Nosso amor é proibido pela Babilônia. Eles querem você preso e escravo. As tentações nesse mundo globalizado: aspirina, cocaína, arma, cigarro. Vão pra casa do caralho, bando de vampiros e ratos. Com seus discursos hipócritas, manipulam e ganham dinheiro com gente morta. Me chamam de louco no mundo onde os certos fabricam bombas. Joga a culpa em uma planta que desde o início dos tempos é santa. Inventam mentiras, mudam a história, manipulam informação, escondem sua glória. Precisas no túmulo da sabedoria de Salomão. Obrigado, rei Selassie, por essa benção. Ganja, marihuana, erva santa pra dentro do meu puma. Bumbum. Teme minha erva da sabedoria, todo dia, toda hora, nessa vida. Eu fumo erva todo dia, fumo erva todo dia, fumo erva todo santo dia. Dê minha medicina, essa é minha cura divina. Ela me anima, ela me leva para cima. Eu fumo erva todo dia, fumo erva todo dia, fumo erva todo dia. Não vou dizer que isso te faz bem, mas é do bom. É relaxante pra caralho viajar neste som. Te deixa ausente espiritualmente, sempre presente. Consequentemente você entende mais levemente. Não vou mentir, o bagulho comigo funciona assim. Não quero mesa de bar, cigarro, caldo, whisky, red bar. Quero é somente a minha lombra de já. Viajar, me concentrar nas coisas que eu mais adoro. Quero estudar, trocar ideia debaixo de um cogumelo. Super Mario Bros pra invadir seu castelo. Tomar de assalto e dizer é tudo nosso, pode vir. Legalizou geral, é igualdade, neguinho. Só irmandade, pode crer, Léo Trovão. Valeu pelo convite, tamo junto e misturado. Redondo secreto, nego. Estúdio de ladrão, é nós que tá. Teme minha erva da sabedoria, todo dia, toda hora, nessa vida. Eu fumo erva todo dia, fumo erva todo dia, fumo erva todo santo dia. Dê minha medicina, essa é minha cura divina. Ela me anima, ela me leva para cima. Eu fumo erva todo dia, fumo erva todo dia, fumo erva todo dia. É isso aí, parceiro. A satisfação é toda minha, dom secreto. Tamo junto aí, lado a lado, aliado. Sempre. É nóis.